Felipe 5410, confirme radial de saída. Radial é 320, é o nível 80. 5490, sente, aguarde cópia. Na 3198, essa identificação do Jatira da Mari, desce para o nível 060. Desce ao 60 na Mari, identificou 3198. Confirme em POB Web 5728. 102, 102. 5728, autorizado táxi via Pátio Uno. Índia Alfa no ponto de espera Xami Torre, frequência 118.6, altímetro 1021. Pátio Índia Alfa, 18.6, chamada lá, 1021, no ajuste, 721, obrigado. Papapapá, Alfa, Tango, Tango, controle. Alfa, Tango, Tango, controle. A 58 milhas, Nordeste de Salvador, serviço da terminal, chame agora em Deus, 1201. A identificação, estou já tirada a Mari, desça para o nível de voo 070. Xanem 6200, desça para os 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado, ajuste 1021. Final IMS está livre, desce para 2000, 6200. Então 3198, desça para 3000 pés, ajuste no 021. 3021, 3198, pode voar, estátua, apresenta. Vou direto estátua, então 3191. Estátua, obrigado. Azul 4076, desça para o nível 050. Papapapá, Alfa, Charlie Mike, chama Recife, no 2085, alterna 125, decimal 45. 25, alterna 2545, Alfa, Charlie Mike. 754, ação de identificação, autorizado de chegada a Mares, isso para o nível de voo 060. Controle 1-2-0-8. Você me perdiu inicialmente, a 2718, aguardando o Zero, vai estabilizar, está com o 2 de julho a vista. 6200 completa, chama a torre 118 desse momento. 26, boa. Bom dia, torre. Poxa, né, 6200. 6200, bom dia. Chama no externo, baixa de gravado. Chamarei. Pode manter 250 nós por mais 15 milhas? Então, 3198 autorizado, esse para 2 mil pés. Está também autorizado o ILS, reporte estabilizado. 2021, reporte estabilizado, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4463, número 13, para tudo. Chamou solo 1-2-1, deixa eu falar outra cópia. Azul 4463, a posição 3 para 5 para não. Afirmativo, então para o pega saneamento, chamo solo novamente 1-2-1, deixa eu falar. 2-1-9. Solo. Azul 4463, autorizado por excepcional, reporte ponto para ataque. Temos Oceano, Oceania 6200, baixado e travado. Gente, Oceano 6200, Fianta 1, 30 graus, 08 nós, pouso autorizado no zero. Lembra pouso na 10, Oceano 6200. 4 reduza para 250 nós, vai seguir o tráfego 12 horas 9 milhas, eco 190, mantendo 260 de grau. O 476, desça para 2.000 pés, está autorizado o sinal ILS, a porta estabilizada. Para 2.000, toma ILS estabilizado, o 4076. Forma o ajuste em Salvador, 1020. 020, o ajuste, o 4076. Desce para 10, desça, o 3198. Então, 3198, completa, torre 186. 186, até já. Jet 5728, chama Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. 2685, 5728. A bordo, 2 horas e 55 da economia, alterna Salvador. 4463, autorizado táxi, até ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera chame Torre, frequência 118.6, altímetro no 020. 98, final da 10, visão, baixou a travada. Autorizando 98, pouso autorizado no 0, Ventura 30 graus 099. Livre pouso no 0, tá 3, 198. Autorizado táxi para pátio 1, gate 09, via Alfa Juliette. Alfa Juliette, gate 9, também, 209. 21, reduza para 209. Ajuste para 209, ajuste no 021, confirme? Ajuste no 021. 24, ciente da informação November, autorização Rio de Janeiro, Santos Dumont 386. Canal 6254, vai de cópia. Mandando. 5490 na disputa do solo. Escuta, prossiga. Tipo 5490, pronto, cópia. Tá pronto. Trip 5490, autorizado Salvador Petrolina, nível 200. Rota direta para Petrolina, decolando pista 1-0, após curva esquerda, saída Momo, código direto, transponder 5432, frequência do controle 120, decimal 8. 200 autorizado, decola 1-0 curva esquerda, Momo, código após direto. 4-3-2, transponder, 1-2-0-8 ao controle, 5-4-0. Trip 5490, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e sana. Para 2000, voo 754, reduzindo para 209. Estamos atingindo 2009, autorizando de vida para 2000 pés, voo 754. Azul 4463, bom dia, tem um tráfego da TAN na final da 190, tá no visual? Após o mesma linha e mantém pistão no 04463. O Xané 6254, autorizado Salvador para Rio de Janeiro, nível de voo 380, direta bloque, via piso 190, decolando pistão 190 após curva direita, saída da Eltra Leda após bridge, transponder 5441, controle frequência 120.8. Senhora, deixa eu ver se eu entendi direito então. A gente está autorizado nível 380 pela Upper Zulu 10 do Rio de Janeiro, Santos Dumont. Saída da El, Leda, Bridge, o eixo da Upper Zulu 10 eu devo manter até que posição que a senhora falou? Gente, aguardando o pedido de 4076. Então da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 10, depois conforme rota, nível 380. Decola da 10 com primeira curva direita. O controle de saída na frequência 120.8 e 5441 no transponder. O Xané 6254. O Xané 6254, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Pronto para puxa acionamento, eu lhe chamo. Muito obrigado, senhora. Audiência. Autorizado, pistão na zero. Em pouso, pistão no zero, azul 4076. Sou 3198, autorizado táxi até o pátio 1, gate 10, via Juliette. Pátio 1, gate 10, via Juliette. Sou para o nível de voo 160, saída da El Leda. Da El Leda 60, autorizado 4463. Web 6741 no prosseguir. Atenção, Guarulhos. Aceita informação 90. Web 6741, aguarde copo. Vamos 754, completa, chama a torre, 118, decimal 6. 118, vamos 754. Boa tarde, Voo no 941, acesso de identificação, está autorizado chegada a Mari, dispara o nível de voo 050. Bridge, transponder 5437, controle frequência no 20.8. Então, 3144, essa identificação, está autorizada a chegada a Mari, dispara o nível de voo 060. Leve 6741 no negativo, conforme plano de voo, conforme rota do plano de voo, confirme. Estou atrasado no nível 140, aguarde. Ok, 140, obrigado. Azul 4463, voo direto Coral. Direto Coral 4463. Está passando o fibra, baixado e travado, estabilizado com o 754. Gente, vou informar em pista livre. 7, com o 754. 4776, falou 24, direito no 219. Direito no 219, 4. No 754, pouso autorizado no 0, vento no 30 graus, 109. Valeu, meu pouso, vento no 0, agora no 754. Salvador, boa tarde, azul 4276, ligou na Alfa. Solo 1219. Solo Salvador, é o azul 4276, ligou na Alfa, está na Alfa agora. Azul 4076, autorizado pátio 1, gate 3, via Alfa Juliette. Pátio 1, para o gate 3, via Alfa Juliette 4076. Salvador 35490 para pushback pátio 3. 35490, autorizado push e acionar, repórter, vamos para táxi. Botará. Linha 741, autorizado. Puxa, acionar, reporte para o seu ataque. Linha 754, solo 26, direito no 219. Vou direto e o COS. Direto qual posição? E o COS. Índia Lima, Charlie Oscar Victor. Por gentileza, pode soletrar a posição, querido? Vim para o sol. Voo no 754, ligando. Voo no 754, autorizado táxi até. Correção, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Via Alfa, Então, 3804, acione a identificação. Desça para o nível de voo 070, chegada a Mari. Piloto Romeu Oscar, prossiga. Gol 1941, vista para 2 no pé, o ajuste no 020, autoridade final ILS, aposto estabilizado. Para 2000, confirme ajuste? 1020. 1020, passará. IP5490 para o táxi, 40 a bordo, autonomia de 4 horas, Altena Salvador. Quatro, 5490, autorizado táxi, via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 118.6, altímetro 020. Pátio 1, Índia, ponto de espera Chame Torre, 5490. Romeu Oscar, tenho autorização, posso prosseguir? Romeu Oscar, autorizado Salvador, para Sierra Índia, Romeu Índia, nível 045, rota direta, decolado pistão 17 após curva à direita, mantenha restrição no corredor axé, 1.000 pés, transponder 5425, controle de frequência 120.8. Com 3 quilômetros. É, confirma para o gol 1931. O 1941 chama em 1-19-35. É o controle? Afirmativo. 254, Xaner, pushback, acionamento, portão 6. Então, 3144, desça para 3.000 pés, o ajuste 1020. 3.000, 1.000, 3.000, 4.000. Alinhado e decolar, 5.4.0. Pátio 1, no Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 1.8.6, altímetro 1.020. Solo é o 6254 para pushback acionamento portão 6. 6254, mantém escuta. Gol 1754 após Boeing 733 da web. Livrar, autorizado pátio 1, gate 5. 9 horas, 9 da web. Voto 3895, coordenar 3205, Guarulhos. 895, mantém escuta, aguarde cópia. Guarda. Puxané 6254, mantém a posição, aguarde para puxa acionar. Na escuta.